muito para trás, e depois consegue voltar à marca dos 50, de onde partiu, ele por fim acaba, na estimativa de um win, com uma probabilidade de 67 de existir. Um win decide então que seu veredicto bayesiano de 67 não é autossuficiente e toma a bizarra decisão de aumentá-lo para 95 com uma injeção emergencial de fé. Parece piada, mas é assim mesmo que ele procede. Eu gostaria de justificar como ele faz isso, mas não há nada a dizer. Já encontrei esse tipo de absurdo em outros lugares, quando desafiei cientistas religiosos, mais inteligentes, a justificar sua crença, levando em conta que eles admitiam que não há evidências. Admito que não há evidência. Há um motivo para que isso seja chamado de fé. Essa última frase é dita com uma convicção quase truculenta, sem sinal de nenhum tom de justificativa ou defesa. De maneira surpreendente, a lista das seis afirmações de um win não inclui o argumento do design, nem alguma das cinco provas de Tomás de Aquino, nem algum dos vários argumentos ontológicos. Ele não quer nem saber deles, eles não contribuem nem um pouquinho para sua estimativa numérica da probabilidade da existência de Deus. Ele os discute, como bom estatístico, descarta-os, classificando-os como vazios. Acho que ele deve levar o crédito por isso, embora seu motivo para descartar o argumento do design seja diferente do meu. Mas os argumentos que ele admite em seu portal bayesiano são, parece-me, tão fracos quanto. Sem contar que os valores de probabilidade que eu determinaria para ele seriam diferentes, e, aliás, quem aqui está interessado em juízos subjetivos? Ele acha que o fato de termos um senso de certo e errado pesa bastante a favor de Deus, enquanto eu não acho que isso devesse afetar a expectativa inicial. Os capítulos 6 e 7 mostrarão que não dá para defender a tese de que o fato de possuirmos um senso de certo e errado tem alguma ligação clara com a existência de uma divindade supernatural. Como no caso de nossa capacidade de apreciar um quarteto de Beethoven, nosso senso de bondade, embora não necessariamente a persuasão para segui-lo, seria como existindo ou não existindo Deus. Por outro lado, um win acha que a existência do mal, especialmente catástrofes naturais como terremotos e tsunamis, pesa muito contra a probabilidade de que Deus exista. Aqui, o juízo de um win é oposto ao meu, mas está em linha com muitos teólogos desconfortáveis. Até Odisseia justificativa da providência divina diante da existência do mal tira o sono dos teólogos. O respeitado dicionário Oxford de Filosofia diz que o problema do mal é a mais poderosa objeção ao teísmo tradicional. Mas esse é um argumento que só vai contra a existência de um Deus bom. A bondade não faz parte da definição da hipótese de que Deus existe, ela não passa de um acessório desejável. As pessoas com tendências teológicas são sabidamente e com frequência cronicamente incapazes de distinguir a verdade daquilo que gostariam que fosse verdade. Mas, para um crédulo em algum tipo de inteligência sobrenatural que seja mais sofisticado, é ridiculamente fácil superar o problema do mal. Basta postular um Deus malvado como aquele que recheia cada página do Antigo Testamento. Ou, se não gostar dessa hipótese, invente um outro Deus malvado, dê a ele o nome de Satã e ponha na batalha cósmica dele contra o Deus bom a culpa por todo o mal que há no mundo. Ou uma solução mais sofisticada: postule um Deus com tarefas mais grandiosas a fazer que se preocupar com o sofrimento humano. Ou um Deus que não seja indiferente ao sofrimento, mas que o considere o preço justo a pagar pelo livre-arbítrio num cosmos ordenado. Podem-se encontrar teólogos comprando todas essas racionalizações. Por essas razões, Se eu fosse refazer o exercício bayesiano de um Wim, nem o problema do mal nem considerações morais em geral me afastariam muito, nem para um lado nem para o outro, da hipótese nula ou 50 de um Wim. Mas não quero discutir sobre isso porque, de qualquer maneira, não posso ficar inflamado demais com opiniões pessoais, sejas de um Wim, sejas minhas. Há um argumento muito mais poderoso, que não depende de juízos subjetivos, que é o argumento da improbabilidade. Ele realmente nos afasta drasticamente do agnosticismo dos 50, para bem mais perto do extremo do teísmo, na visão de muitos teístas, e para bem mais perto do extremo do ateísmo, na minha opinião. Já o mencionei várias vezes. O argumento gira em torno da conhecida pergunta, quem criou Deus, que a maioria das pessoas pensantes descobre por si só. Um Deus projetista não pode ser usado para explicar a complexidade organizada porque qualquer Deus capaz de projetar qualquer coisa teria que ser complexo o suficiente para exigir o mesmo tipo de explicação para si mesmo. A existência de Deus nos coloca diante de uma regressão infinita da qual ele não consegue nos ajudar a fugir. Esse argumento, como mostrarei no próximo capítulo, demonstra que a existência de Deus, embora não seja tecnicamente descartável, é muito, mas muito improvável mesmo. 4. Porque quase com certeza Deus não existe. Os padres de várias seitas religiosas temem o avanço da ciência como as bruxas temem a chegada da luz do sol, e franzem o cenho para o arauto fatal anunciando as subdivisões dos ludíbrios que defendem. Thomas Jefferson. O Boeing 747 definitivo argumento da improbabilidade é o grande argumento. Em sua forma tradicional, o argumento do design é certamente o mais popular da atualidade a favor da existência de Deus e é encarado, por um número incrivelmente grande de teístas, como completa e absolutamente convincente. Ele é realmente um argumento fortíssimo e desconfio que irrespondível, mas exatamente na direção contrária da intenção dos teístas. O argumento da improbabilidade, empregado de forma adequada, chega perto de provar que Deus não existe. O nome que dei à demonstração estatística de que Deus quase com certeza não existe é a tática do Boeing 747 definitivo. O nome vem da interessante imagem do Boeing 747 e do ferro velho, de Fred Hoyle. Não estou certo de que ele a tenha colocado no papel, mas ela foi atribuída a ele por sua colega Chandra Wickramasinghe e presume-se que seja autêntica. 58. Ele disse que a probabilidade de a vida ter surgido na Terra não é maior que a chance de um furacão, ao passar por um ferro velho, ter a sorte de construir um Boeing 747. Outras pessoas tomaram a metáfora emprestada para se referir à evolução dos seres mais complexos, onde ela tem uma plausibilidade espúria. A chance de se montar um cavalo, um besouro ou um avestruz plenamente funcionais misturando aleatoriamente suas partes pertence ao mesmo terreno do 747. Esse, em termos muito resumidos, é o argumento favorito dos criacionistas, um argumento que só poderia ter sido pensado por uma pessoa que não entende o essencial da seleção natural, alguém que acha que a seleção natural é uma teoria do acaso, quando no sentido relevante de acaso se trata do contrário. A apropriação equivocada do argumento da improbabilidade pelos criacionistas sempre assume o mesmo formato básico, e não faz nenhuma diferença se o criacionista prefere disfarçá-lo na vestimenta politicamente mais atraente de design inteligente. Algum fenômeno com frequência uma criatura viva ou um de seus órgãos mais complexos, mas pode ser qualquer coisa desde uma molécula até o próprio universo é corretamente enaltecido como estatisticamente improvável. Às vezes é usada a terminologia da teoria da informação, o darwiniano é desafiado a explicar a fonte de toda a informação da matéria viva, no sentido técnico de conteúdo de informação como medida de improbabilidade ou valor surpresa. Ou o argumento pode invocar o lema banal dos economistas, não existe almoço grátis, e o darwinismo é acusado de tentar tirar alguma coisa do nada. Na realidade, como mostrarei neste capítulo, a seleção natural darwiniana é a única solução conhecida para o enigma insolúvel sobre a origem da informação. É a hipótese de que Deus existe e que tenta tirar alguma coisa do nada. Deus tenta comer seu almoço grátis e também ser o almoço. Por mais estatisticamente improvável que for a entidade que se queira explicar através da invocação de um designer, o próprio designer tem de ser no mínimo tão improvável quanto ela. Deus é o Boeing 747 definitivo. O argumento da improbabilidade afirma que coisas complexas não podem ter surgido por acaso. Mas muitas pessoas definem surgir por acaso como sinônimo de surgir na ausência de um design deliberado. Não surpreende, portanto, que elas achem que a improbabilidade seja uma evidência do design. A seleção natural darwiniana mostra quanto isso está errado a respeito da improbabilidade biológica. E, embora o darwinismo possa o design inteligente já foi descrito, com bastante deselegância, como o criacionismo num smoking vagabundo não ser diretamente relevante para o mundo inanimado à cosmologia, por exemplo, ele nos conscientiza a pensar sobre áreas externas ao território original da biologia. O entendimento profundo do darwinismo nos ensina a desconfiar da afirmação fácil de que o design é a única alternativa para o acaso, e nos ensina a buscar rampas gradativas de uma complexidade que aumente lentamente. Antes de Darwin, filósofos como Hume compreenderam que a improbabilidade da vida não significa que ela necessariamente tenha sido projetada, mas não conseguiram imaginar qual seria a alternativa. Depois de Darwin, todos nós deveríamos desconfiar, no fundo dos ossos, da simples ideia do design. A ilusão do design é uma armadilha que já nos pegou no passado, e Darwin devia nos ter imunizado, conscientizando-nos. Quem dera ele tivesse sido bem-sucedido com todos nós. A seleção natural como conscientizadora numa nave espacial da ficção científica, os astronautas estavam nostálgicos, só imagine que lá na Terra é a primavera. Você pode não enxergar imediatamente o que há de errado, tão impregnado é o chauvinismo inconsciente do hemisfério norte naqueles que moram lá, e até em algumas pessoas que não moram. Inconsciente é precisamente correto. E aí que entra a conscientização. Há um motivo mais profundo que apenas um artifício engraçadinho para o fato de que na Austrália e na Nova Zelândia é possível comprar mapas do mundo com o Polo Sul no alto. Que conscientizadores esplêndidos seriam esses mapas, pendurados nas paredes de nossas salas de aula do hemisfério norte a cada dia, as crianças seriam lembradas de que o norte é uma polaridade arbitrária que não detém o monopólio do alto. O mapa as intrigaria e as conscientizaria. Elas iriam para casa e contariam para os pais e, aliás, entregar às crianças algo com que elas possam surpreender os pais é um dos maiores presentes que um professor pode dar. Foram as feministas que me conscientizaram para o poder da conscientização. O termo history é obviamente ridículo, no mínimo porque o is de history não tem nenhuma ligação etimológica com o pronome masculino is dele, nt. É tão etimologicamente bobo quanto a deposição, em 1999, de uma autoridade de Washington, cujo emprego da palavra niggardly de forma mesquinha, nt, foi considerado ofensa racial. Mas até mesmo exemplos idiotas como Ligartier Story conseguiram promover a conscientização. Quando passa nosso calafrio filológico e paramos de dar risada, Erstory nos mostra a história a partir de um ponto de vista diferente. Os pronomes de gênero estão notoriamente na linha de frente desse tipo de conscientização. Ele ou ela deve perguntar a si mesmo ou a si mesma se o senso de estilo dele ou dela vai um dia permitir que ele ou ela escrevam desse jeito. Mas, se conseguirmos deixar de lado a infelicidade imposta à língua, isso nos conscientiza para os sentimentos de metade da raça humana. Homem, humanidade e mankind, os direitos do homem, todos os homens foram criados iguais, um homem, um voto. O inglês parece excluir as mulheres com frequência demais. Quando jovem, nunca me ocorreu que as mulheres pudessem se sentir desprezadas por um termo como futuro do homem. Nas décadas que se seguiram, todos nós fomos conscientizados. Mesmo aqueles que ainda usam homem em vez de ser humano fazem com um ar de desculpa consciente ou de truculência, em defesa da linguagem tradicional, até de forma deliberada para irritar as feministas. Todos os participantes dos ageist foram conscientizados, até aqueles que preferiram responder negativamente firmando posição e redobrando a ofensa. O feminismo mostra-nos o poder da conscientização, e quero tomar a técnica emprestada para a seleção natural. A seleção natural não só explica a vida toda, ela também nos conscientiza para o poder que a ciência tem para explicar como a complexidade organizada pode surgir de princípios simplórios, sem nenhuma orientação deliberada. A plena compreensão da seleção natural incentiva-nos a avançar corajosamente por outras áreas. O latim e o grego clássicos eram mais bem equipados. Homo, do latim anthropo em grego, significa humano, enquanto virandro significa homem e femina gene significa mulher. Assim a antropologia pertence a toda a humanidade, enquanto a andrologia e a ginecologia são ramos da medicina sexualmente excludentes. Ela suscita nossa desconfiança, nessas outras áreas, na espécie de alternativas falsas que um dia, no tempo pré-darwiniano, iludiu a biologia. Quem, antes de Darwin, poderia ter imaginado que algo tão aparentemente projetado quanto a asa de uma libélula ou o olho de uma águia é na verdade o resultado de uma longa sequência de causas não aleatórias, mas puramente naturais? O relato emocionante e engraçado de Douglas Adams sobre sua conversão ao ateísmo radical. Ele insistiu no radical para que ninguém o confundisse com um agnóstico é um testemunho do poder de conscientização do darwinismo. Espero ser perdoado pela autoindulgência que vai ficar evidente na citação a seguir. Minha desculpa é que a conversão de Douglas por meus livros anteriores que não saíram para converter ninguém inspirou-me a dedicar à sua memória este livro que saiu, sim, para converter numa entrevista, reimpressa postumamente em The Salmon of Doubt, o Salmão da Dúvida. Um jornalista perguntou-lhe como ele virou ateu. Ele começou a resposta explicando como virar agnóstico, e continuou, e pensei. Mas simplesmente não tinha com o que continuar, então não cheguei a uma resolução. Tinha dúvidas enormes quanto à ideia de um Deus, mas não sabia o bastante sobre nada para ter um bom modelo de qualquer outra explicação, para, bem, a vida, o universo, e tudo mais que pudesse colocar em seu lugar. Mas insisti, e continuei lendo e continuei pensando. Em algum ponto por volta dos 30 e poucos anos, tropecei na biologia evolutiva, especialmente na forma dos livros O Gene Egoísta e depois O Relojoeiro Cego, de Richard Dawkins, e de repente acho que na segunda leitura de O Gene Egoísta tudo se encaixou. Era um conceito de uma simplicidade impressionante, mas ele fez surgir, naturalmente, toda a infinita e desconcertante complexidade da vida. O maravilhamento que ele me inspirou fez o maravilhamento da experiência religiosa, de que as pessoas tanto falam, parecer francamente tolo. Não hesitaria um segundo em trocar o maravilhamento da ignorância pelo maravilhamento da compreensão. 59. O conceito de impressionante simplicidade de que ele estava falando não tinha, é claro, nada a ver comigo. Era a teoria da evolução pela seleção natural de Darwin, a conscientizadora definitiva. Que saudade, Douglas. Você é meu convertido mais inteligente, mais engraçado, mais cabeça aberta, mais sagaz, mais alto e talvez o único. Minha esperança é que este livro seja do tipo capaz de fazer você rir, embora não tanto quanto você me fez. O filósofo Daniel Dennett, dono de sabedoria científica, afirmou que a evolução contraria uma das nossas ideias mais antigas, a ideia de que é necessária uma coisa superinteligente para fazer uma coisa menor. Chamaria isso de teoria gota a gota da criação. Você nunca vai ver uma lança fazendo um fabricador de lança. Nunca verá uma ferradura fazendo um ferreiro. Nunca verá um vaso fazendo um ceramista. 60. A descoberta, por Darwin, de um processo viável que faz uma coisa tão contrária à nossa intuição é o que torna sua contribuição ao pensamento humano tão revolucionária, e tão armada com o poder de conscientizar. É surpreendente quão necessário é esse tipo de conscientização, mesmo na mente de cientistas excelentes em outras áreas que não a biologia. Fred Hoyle foi um físico e cosmólogo brilhante, mas sua compreensão equivocada na teoria do Boeing 747 e outros erros biológicos, como sua tentativa de chamar de farsa o fóssil Archaeopteryx, sugere que ele precisava ter sido conscientizado por uma boa dose de exposição ao mundo da seleção natural. No nível intelectual, suponho que ele compreendesse a seleção natural. Mas talvez seja necessário ser impregnado de seleção natural, imerso nela, nadar nela, para que se possa realmente apreciar seu poder. Outros cientistas nos conscientizam de formas diferentes. A própria ciência da astronomia de Fred Hoyle nos coloca em nosso devido lugar, metafórica e literalmente falando, encolhendo nossa vaidade para que ela caiba no minúsculo palco onde representamos nossa vida, nosso pedacinho de detrito de explosão cósmica. A geologia nos faz lembrar da brevidade de nossa existência, tanto como indivíduos quanto como espécie. Ela conscientizou Johnny Ruskin e provocou seu memorável clamor em 1851. Se pelo menos os geólogos me deixassem em paz, eu ficaria muito bem, mas aqueles terríveis martelos, ouço o martelar deles ao fim de cada cadência dos versos da Bíblia. A evolução faz a mesma coisa com o nosso senso temporal, coisa nada surpreendente, já que ela funciona com base na escala temporal geológica. Mas a evolução darwiniana, especificamente a seleção natural, faz mais que isso. Ela destrói a ilusão do design dentro do domínio da biologia, e nos incita a desconfiar de qualquer hipótese de design também na física e na cosmologia. Acho que o físico Leonard Susskind tinha isso em mente quando escreveu: não sou historiador, mas vou me arriscar a dar uma opinião. A cosmologia moderna começou de verdade com Darwin e Wallace. Como ninguém antes, eles deram explicações para nossa existência que rejeitaram completamente os agentes sobrenaturais. Darwin e Wallace estabeleceram um padrão não apenas para as ciências da vida, mas também para a cosmologia. 61. Outros cientistas da área da física que estão bem longe de precisar de tal conscientização são Victor Stenger, cujo livro A Science Found God. A ciência encontrou Deus, a resposta é não recomendo vivamente, e Peter Atkins, cujo Creation Revisited é a minha obra favorita de poesia científica em prosa. Fico permanentemente espantado com aqueles teístas que, longe de ser conscientizados do modo como proponho, parecem louvar a seleção natural como a maneira como Deus realizou a criação. Eles dizem que a evolução pela seleção natural seria um modo facílimo e divertido de obter um mundo cheio de vida. Deus não precisaria nem fazer nada. Peter Atkins, no livro que acabei de mencionar, leva essa linha de pensamento a uma conclusão sensatamente ateia quando postula um Deus hipoteticamente preguiçoso que tenta fazer o menos possível para criar um universo que contenha vida. O Deus preguiçoso de Atkins é ainda mais preguiçoso que o Deus deísta do iluminismo dos séculos viu. Deus o Jesus literalmente Deus ocioso, desocupado, desempregado, supérfluo, inútil. Passo a passo, Atkins consegue reduzir a quantidade de trabalho que o Deus preguiçoso tem de fazer, até que ele finalmente fica sem nada, ele pode nem se dar ao trabalho de existir. Minha memória chega a ouvir o resmungo sagaz de Woody Allen: se descobrirmos que Deus existe, não acho que ele seja mau. Mas a pior coisa que se pode dizer dele é que, basicamente, ele é um desperdício de potencial. Veja também seu livro God, The Failed Hypothesis, ou Science Shows That God Does Not Exist, Deus, a hipótese falsa, como a ciência mostra que Deus não existe, de 2007. Complexidade redutível. É impossível exagerar a magnitude do problema que Darwin e Wallace solucionaram. Eu poderia mencionar a anatomia, a estrutura celular, a bioquímica e o comportamento de literalmente todo o organismo vivo como exemplo. Mas os feitos mais impressionantes de evidente design são aqueles escolhidos a dedo por motivos óbvios pelos autores criacionistas, e é com uma ironia sutil que extraio meu exemplo de um livro criacionista. Life How Did It Get Here? Vida, como chegou aqui, sem autor definido, mas publicado pela Watchtower Bible Tract Society em 16 idiomas e com 11 milhões de exemplares, é obviamente um dos grandes favoritos, porque nada menos que 6 dos 11 milhões de exemplares me foram enviados na forma de presentes não solicitados por simpatizantes do mundo inteiro. Abrindo uma página aleatória dessa obra anônima e tão difundida, encontramos a esponja conhecida como cesto de Vênus Euplectela, acompanhada por uma citação de ninguém menos que Sir David Attenborough. Quando se observa um esqueleto complexo de uma esponja como feito de espículas de sílica conhecido como cesto de Vênus, a imaginação fica desnorteada. Como podem células microscópicas quase independentes colaborar entre si para secretar 1 milhão de agulhas de vidro e construir uma estrutura tão bela e intricada? Não sabemos. Os autores da Torre da Vigia não perderam tempo e acrescentaram: mas de uma coisa nós sabemos, o acaso não deve ter sido o autor. Não mesmo, o acaso não deve ter sido o autor. Isso é algo com que todos concordamos. A improbabilidade estatística de fenômenos como o esqueleto da Euplectela é o problema central que qualquer teoria da vida tem de solucionar. Quanto maior a improbabilidade estatística, menos plausível é o acaso como solução, é isso que improvável significa. Mas as soluções candidatas para o enigma da improbabilidade não são, como se implica erroneamente, o design e o acaso. Elas são o design e a seleção natural. Sociedade da Torre da Vigia, das Testemunhas de Jeová. A tradução do livro citado não consta da lista de publicações disponíveis no Brasil. N.T. O acaso não é uma solução, considerando os níveis elevadíssimos de improbabilidade que encontramos nos organismos vivos, e nenhum biólogo são jamais sugeriu que ele fosse. O design também não é uma solução real, como veremos mais tarde, mas por enquanto quero continuar demonstrando o problema que qualquer teoria da vida tem de solucionar, o problema de como escapar do acaso. Virando a página da publicação da Torre da Vigia, encontramos a maravilhosa planta conhecida como Angelica aristolochia trilobata, com todas